Get high. Get high. Get high. Sem pai e sem cair, um filho do pai de todos, selvagem à margem, não se faz de bobo, crescendo os mais loucos, bandidos, referência, entendendo aquilo era pouco, mas vinha as diferenças, cercado de minas, pecados e finas, brancas, pretas, quantas, tretas, assalto, o primeiro, o quilo, o primeiro, nada, lavagem só de dinheiro. Correndo como se tivesse mais de dois pés, pra gastar duas pernas na noite. Fazendo tudo com as próprias mãos, olhos, ouvidos, atentos, pra que a boca não feche hoje. Pra que a vida não cesse hoje. Pra que a fonte não seque hoje. Mas nunca pensamos no amanhã, repetimos as merdas de ontem. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisa em quem tento rasteirar. Tudo que eu faço é guerra, tudo que eu vivo é guerra. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisa em quem tento rasteirar. E tudo que eu vivo é guerra, tudo que eu faço é guerra. Mas tá fortão na hierarquia. Alien se arreganha quando vê o arrego. 12-1-5-7, julho, os dois empregos. Elas pia e se assanha quando vê o nego. É aquilo, a lei da atração e a lei do desapego. Ele tá brilhando demais, foi que o sol disse. O nome no proibidão pra que o mundo ouvisse. Um por dinheiro, dois por grana e o resto é só cobrança. Não deixou se criar o seu criar de infância. Informantes que é pra não ser capturado. Dominando áreas, odiava pouco espaço. Sua gerência maravilha tava tipo Túlio. Só mordo, sairei daqui, tava tipo Getúlio. Quedindim cachorro, traz um X9 pra mim. Operação sempre onde eu tava no último mês. Quem é que saberia todos meus passos assim? É que eu fiz tanto mal pra ela e eu nem me liguei. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisa em quem tento rasteirar. Tudo que eu faço é guerra, tudo que eu vivo é guerra. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisa em quem tento rasteirar. E tudo que eu vivo é guerra, tudo que eu faço é guerra. Jogar a morte na minha mão, portei o mal pra eu experimentar, usei águas pra libertar, pequei primeiro, vivemos pra acertar, que vivo erro, pela minha pistola, e veio minha pistola, se essas merda de cadeia ensina, então caveirão é pro escolar, a falta do que pensar, me levou pra guerra, a falta do que pensar, me fez parte dela, a faca no jugular, lembrou vida é bela, o dedo vem me apontar, mas é o que mais erra, joga tudo pro alto, e o meu sangue não vira um só com asfalto, antes de me matar te mato, e o meu sangue não vira um só com asfalto. Mãe, peço que ore por mim quando eu estiver com minhas armas nas mãos. Mãe, peço que ore por mim quando eu estiver com minhas armas nas mãos. Pai, peço que olhe por mim quando eu estiver com minhas armas nas mãos. Pai, pai, peço que olhe por mim. Peço que olhe por mim.